te vi e eu te encontrei com o coração vazio, filho. E foi, perdido e sem rumo, sem rumo e sem direção, sem o mínimo de percepção, sem saber pra quem estender a mão. Estender a mão. E uma matilha de lobo na rua te cercando, pronta pro bote pra te pegar. E a morte encaminhada que veio naquela calada, na sede pronta pra matar. Passou o homem que tem poder pra te livrar. Passou pelo sangue de Jesus que veio te salvar. Eu sempre ouvi uns aqui e ali dizerem de que você se perdeu, se corrompeu pro inimigo, e que pra ti não existe mais solução, e que sua família lavou foi a mão. Foi numa noite de frio. Senhor, nesse momento eu me coloco em sua presença. Meu coração cheio de mágoa pede clemência. Já não suporto mais tanta tristeza. Sentimento opaco, fraco, cheio de frieza, sem a certeza de um futuro melhor. Quanto mais falo de união, mais me vejo só bem pior. É ver ao meu redor os parceiros alimentando ódio e maldade o tempo inteiro, por dinheiro, status, ego, vaidade. Eu vejo os nossos se matando, semeando a rivalidade. Relativa é a paz no mundo que eu vivo. Num minuto vira tudo sem qualquer motivo. O mal arrasta, afasta, fere e causa dor. Quem ontem era amigo hoje já não vê mais valor. Em lealdade, honestidade, sinceridade, amizade de verdade, já não se sabe mais quem é quem. Decepção com o ser humano, que ele é o que mais se tem. Acreditando que o fulano é firmeza, sangue do seu sangue, sincero, sem fraqueza, que não mede seu valor pelo que você tem. É nós que dá, tamo junto, não tem pra ninguém, conversa bem. Muito bem. Mas a micha caiu, falsário, interesseiro, classifica seu perfil hostil. São várias fitas, mil caras, mil bocas, mil modos, mil jeitos, mil maneiras loucas de ser. Lamento ver, amor próprio não existe. Saber que as pessoas podem ser assim é triste. Amargas, ancorosas, fracas, mentalmente, sem fé nem futuro, consequentemente. Senhor, por favor, abençoe minha gente, ilumine suas vidas, espírito. Foi numa noite de frio que eu te encontrei com o coração vazio, perdido e sem rumo, sem prumo e sem direção, sem o mínimo de percepção, sem saber pra quem estender a mão. Estender a mão. Uma matilha de lobo na rua te cercando, pronta pro bote pra te pegar. Te pegar. E a morte encaminhada que veio naquela calada, na sede pronta. Se pra pai é o fim, eu tô cheio de fé. Os irmãos em se perder, sozinho no rolê, sem freio no meio da vida, porque parece que nem querem nem saber o que eu tenho a dizer. Mas a gente continua, Dex. Por natureza eu sou um cara preocupado com as pessoas. Pro mundo desejo paz, coisas boas, que nossa música ensine as crianças a pensarem, saberem que o caminho é estudar, se formarem, darem orgulho aos seus pais, serem felizes, fazer valer a pena, apesar das cicatrizes que ao longo do tempo se farão presente. Ganhar, perder, lição que a gente aprende. Descobre que o amor pode vencer o mal, e que ter humildade é fundamental. Errar não é o fim, diz pra mim, quem não erra? Jesus foi o único perfeito na terra. Mas reconhecer o erro sim é sabedoria. É transformar a dor em ritmo e poesia. É crescer e ser digno de conceito, merecedor de um qualificado respeito. É desse jeito. Quais são os verdadeiros valores? Viver em harmonia ou no mundo de horrores? Chegar de flores jogadas ao vento por nada. A fé sem obras é morte sepultada. Responsabilidade do seu futuro é sua também, chapa. Escolha. Tenha confiança. Vai na fé. Numa noite de frio, eu te encontrei com o coração vazio. Sem rumo, sem prumo e sem direção, sem o mínimo de percepção, sem saber pra quem estender. estender a mão. Estender a mão. E uma matilha de lombo na rua te cercando, pronta pro bote pra te pegar. Te pegar. E a morte encaminhada que veio naquela calada, na sede pronta pra matar. O nome que tem poder pra te livrar. Passou. Pelo sangue de Jesus que veio te salvar. Senhoras e senhores, Dona Kelly, Kleber, ao cubo. Lindo demais. Foi numa noite de frio. Assim que tem que ser. Abençoado por Deus. Pessoas maravilhosas.